Alô, galera linda! Isso é calypso! Se não vou chorar. que sonho você está? Anjo, talvez. Mas uma noite ganhou o que fazer. Todo faz lembrar você. Beijos meu, pra que me deste teu céu? Se não podia mais ficar aqui comigo. Te procurei e ao mundo inteiro, quem sabe gritar. Mas só pensei, precisa contar. Faça um sinal, não é real. Eu amo você. Eu amo você. Isso em você. Precisa cheiro de yasmin, luar no mar.